sua começa. Eu penso nas outras quando estou com a outra. Eu penso nela, ela não sabe das outras, nem as outras sabem dela. Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela. Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama e as outras me amam também. Ela diz que me adora, gostosas, e as outras me adoram também. Mas na verdade eu nunca fui de ninguém. Eu gosto das subas, mas na verdade eu nunca fui de ninguém. Simbora! Márcio Novaes, simplesmente um banzinho. Portal do Arrocha, o melhor site de divulgação da Bahia. Quando estou com ela, eu penso nas outras. Quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe das outras, nem as outras sabem dela. Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela. Assim eu vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama e as outras me amam também. Ela diz que me adora e as outras me adoram também. Eu gosto das tubas, mas na verdade eu nunca fui de ninguém. Mas na verdade eu nunca fui de ninguém. Márcio Novaes, simplesmente um boizinho.